A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max os matinhas, as melhores quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, para a Europa, ou até mesmo para países vizinhos aqui, como Chile, Argentina e Uruguai, e aí volta para o Brasil com uma forte sensação de que somos realmente um povo muito vira-lata, principalmente no aspecto do transporte público. E um dos fatores mais agravantes para que a balança da vergonha ali aderne para o lado de uma humilhação é a absurda falta de qualidade dos asfaltos do nosso país, isso quando se tem asfalto. Mas voltando aos anos dourados das nossas infâncias, o asfalto não era motivo de vergonha nacional, não. Muito pelo contrário, era uma evolução social muito desejada pelos nossos pais, que não precisariam mais desatolar ali as suas variantes, os seus corcéis naquelas épocas de chuva. E principalmente para as crianças, afinal, dali em diante, o futebol não seria mais ali naquelas pedras, com a possibilidade de arrancar o topo do dedão e tal, né, cara? E a bicicleta monareta também poderia rodar lisa ali pelo pavimento e tal. E principalmente a vinda, né, de GPs, de carrinho de rolimã, eu acho que para quem teve a rua asfaltada. Então, nesse episódio do Agente 86, nós vamos falar sobre mais uma das grandes dicotomias da nossa infância, a rua antes e depois do asfalto. Cara, eu me lembro exatamente de quando a rua em que eu morava foi asfaltada. Para isso foi necessário milhões de caminhões de terra, pois a rua teve que ser aterrada. Cara, eu me lembro que antes disso a minha casa ficava uns 2 metros acima do nível da rua. Aí depois o aterro nivelou. Olha que maluco. Engraçado que com essa nivelação uma escada sumiu, o hidrômetro também sumiu. Meu pai adorou porque a gente ficou uns 2 meses sem pagar a conta de água, porque o hidrômetro da Sabesp ficou inalcançável pelo leitor. Mas é óbvio que o asfalto nos proporciona muito mais diversão, mas no meu caso ficou ali um certo saudosismo, pois algumas coisas, como jogar boxe com bolinha de gude, né, na rua nunca mais seria possível porque não dava pra cavucar ali o box, né? Verdade. Outra coisa que eu gostava eram as valetas que a água da chuva fazia ali nas laterais da rua, formando verdadeiros canyons, né? Por erosão hidráulica. Eu gostava daquele assoreamento periférico, pois dava pra construir verdadeiros diques. Clássico também construir esses diques, quando chovia, né? Porque na frente da minha casa, exatamente, um desses diques era construído, porque tinha aquelas manilhas, né? Sim. Chamavam manilhas, nem sei como é que chamam aqueles tubos de cerâmica, né? Eram os tubos de cerâmica. Barro cozido. Exatamente. Sei lá o que então, que o que a gente fazia? Na boca de um daqueles tubos, a gente botava uma bola. E aquela bola represava a água da chuva. E naquela represa a gente tomava banho junto com os toletes de cachorro que vinham. Cara, só sei que a minha rua tinha mais dique que a Holanda. Você sabe, Dan quer dizer dique, represa. Certo. Então por isso que tem Amsterdã, Rotterdam. Olha só. Então a minha rua era Walter Rezendante, tanto dique que eu fazia lá. O ouvinte Roberto Geribola, olha só que nome interessante. Ele nos contou uma história sobre esses canyons aí da periferia. E ele falou que na rua dele, que não havia asfalto, e as valetas nas laterais da rua, causadas ali pela chuva, eram tão grandes que tinham que ser feitas pequenas pontes para chegar até as casas. Isso era um clássico. Clássico, exato, né, cara? E que nos dias de chuva eram aguardados pela molecada como um dia de aniversário, pois a molecada entrava naquelas corredeiras e ficavam deitados ali no fundo com a água passando por cima. Que a gente fazia, só que a gente fazia um dique com a bola ali. Eu adorava jogar futebol na rua de terra. Por quê? Porque você jogava descalço. E qual era a vantagem de jogar descalço? A não ser arrancar a tampa do dedo e faltar uma semana na escola. Não gastar o único tênis que tinha. Então, e o problema de jogar a bola no asfalto é que no calor, aquilo fica insuportável de jogar descalço. Frita-se ovos ali. E criava-se umas bolhas absurdas, assim. Então, eu perdi muita tampa de dedo jogando bola na rua de terra, mas eu perdi muita sola de pé jogando bola no asfalto. Mas era sensacional a rua de terra, assim. Porque na rua de terra era uma liberdade total. Você podia cavocar, fazer uns buracos, sim, fazer pista de bicicross. Cara, aquilo não tinha lei. Se você achasse que fosse interessante fazer um buraco do tamanho de um fenimento no meio da rua, você fazia. Uma coisa que vinha automaticamente com o asfalto, porém, sem a lei, era uma lombada. Todo mundo queria botar uma lombada na frente da sua casa assim que asfaltava. Então se juntava aquela galera, todo mundo ali, oh, dá 5 conto você, mas 5 conto comprava lá um caminhão de areia, outro de pedra, e já se fazia uma lombada na rua. Verdade. E um morador sempre reclamava porque odiava lombada. Caramba, a gente ficou tanto tempo andando nos buracos, agora por que fazer um buraco ao contrário no meio da rua? E você nem tinha que pagar pelo asfalto logo de... Todo mundo começava a especular isso também. É. Ah, quanto será que vai custar? Não sei se meu era. Pai já fala, eu preferia a rua de terra. Mas ele teve que pagar pelo pavimento? Sim, tivemos que pagar. Porque eu lembro também que sempre depois que vinha o asfalto, a grande febre de carrinho de rolimãs, sim, né? Sim. E a molecada brincava o dia inteiro e a noite inteira, não deixando ninguém dormir. Porque a noite era legal você dar os cavalinhos de pau, porque daí o atrito ali do aço ali da rolimã com o asfalto, sai aquelas faíscas. Era então, ótimo. Realmente eram os nossos fogos de artifício. O Alexandre, um dos ouvintes mais atuantes aqui do nosso podcast, o Adolfo Correia, nos contou o seguinte, abre aspas. Na antiga rua onde eu morava, a prefeitura, na época, fez um monte gigante de areia em frente a uma igreja. Nós, espíritos de porco, subíamos na torre da igreja e pulávamos desse monte. Olha só. Era um leparcu. No budget. Voltando ao e-mail. Outra coisa que fazíamos era entrar na tubulação de esgoto que começava na Vila Formosa e desembocava entre a Água Rasa e a Moca. O metrô de bosta. Então, imagina aquela cambada de moleques, uns 20, com uma lanterna chinfrim correndo quilômetros túnel adentro. O melhor era quando alguém se perdia e demorava horas para aparecer novamente. E ainda por cima, quando chegava, a mãe estava esperando e começava a surra na rua que se prolongava para dentro de casa. Imagina o cheiro do nosso querido Adolfo quando ele saía. Mas não, cara, porque não era fétido ainda, Walter. Porque isso que o Adolfo falou, me lembrei que aconteceu na minha rua também. Então primeiro os caras vêm com a tubulação de esgoto, que são aquelas grandonas. Cabe o quê? Um moleque de 1,5 metro cabe dentro facilmente. Então antes de começar a circular a merda toda por ali, não. Os caras começam a montar. Ah, então realmente se brincava bastante. Tinha um hiato de tempo. Sim, entre a construção e encher aquilo de bosta. Porque um outro preju pra nós era mudar a tubulação de cocô que só ia até a fossa, né? Agora tem que mudar direto pra rua e tal. E o Adolfo fala mais aqui, ó. É. Agora, o mais roots e ignorante da época era a brincadeira que fazíamos com piche quente. A brincadeira consistia em fazer uma roda com a molecada, sendo que uma pessoa ia no meio da roda, vendada com uma lata cheia de piche quente, né? Possivelmente tirada do caminhão, enroscada no arame. Nossa, cara. Olha só, Alexandre. E esse moleque ficava rodando no meio da galera. Quando a pessoa ficava tonta, Alexandre, ela soltava a lata e todo mundo tinha que sair correndo. O Adolfo fala que o saldo da brincadeira eram roupas impregnadas, cabelos queimados e colados e, no meu caso, uma marca de queimadura na batata da perna permanente até hoje, depois de 30 anos. E hoje eu reclamo do meu filho que pula no sofá. Excelente, Adolfo. É por aí, cara. O outro ouvinte, o Marcelo Estevanin, ele mandou também uma outra história, mas eu vou ter que resumir pra caber no programa. E segue assim. Em 1992, a diversão da molecada era a rua de pedra, que justamente por não ser asfaltada, havia muito pouco trânsito de carros, e era lá que nós, crianças da província de Itaquera, nos divertíamos. Havia lá dois moleques mimados que tinham tudo o que pediam para seus pais e viviam se esquecendo do perigo, esnobando a todos nós, humildes crianças da periferia. Em uma dessas ocasiões, um dos pivetes resolveu gozar com a minha cara por conta de eu não ter bicicleta. Depois de alguns minutos de discussão, ele pegou uma pedra e arremessou em minha direção, que, para minha sorte, não chegou nem perto. Mas, para o azar dele, eu era um profissional em quebrar garrafas à pedrada. E peguei uma das pedras e atirei bem na cabeça do playboy, que, para disfarçar, começou a gritar para que todos ouvissem. Não doeu nada, não doeu nada. Segundos depois, ele sente algo quente escorrendo pelo rosto. Era sangue. Ele começou a berrar para a mãe dele, que logo chegou e saiu correndo atrás de mim. Eu corri para minha rua em desespero, pois a maluca, com uma cinta na mão, chegava cada vez mais perto. Quando avistei o meu pai no portão de casa, só vendo a cena, imaginei que estaria a salvo, pois meu pai não deixaria o seu filho ser açoitado por uma pessoa que não fosse ele mesmo. Mas não foi assim. A 5 metros do meu portão, a Maria Louca me pegou pelo braço, me levantou do chão e desceu a cinta na minha bunda. Eu gritei pelo meu pai por ajuda, mas só pude ouvir ele dizer: "Pode bater que eu deixo, ele deve estar merecendo." Conclusão: uma semana sem sentar direito e o pivete nem levou o ponto na testa. Mas, pelo menos, nunca mais nobou ninguém na minha rua. Muito bom. Ouvintes do Agente em 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Fazendo assim vai dar pra sacar os assuntos dos próximos episódios aqui no nosso podcast. Dá pra mandar histórias para o e-mail falecom@agenteem86.com.br. Mande também sugestões para esse endereço. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. E quem mandou a dica desse episódio foi o Roberto Geribola e o Marcelo Estevanin. Só pra lembrar mais uma coisa, era um acontecimento, o momento do asfaltamento da rua ali, né? Sim, claro. Então, se chegavam aqueles equipamentos que a gente só via na televisão. Sim. E o rolo compressor, eu acho que ele era o que mais chamava atenção. Então, a galera toda parecia que estavam vendo ali um OVNI, né? A máquina de fazer guia isso também era ótima. Também era legal. Mas o grande lance, qual era? Era jogar coisas na frente do rolo compressor. Pra dar aquela amassada. Pra encrostar ali no asfalto, cara. Outra coisa que acontecia também era eles deixarem os equipamentos ali pesados no bairro, né? Isso. Eles não tinha como levar tudo embora. Aí a molecada ficava enlouquecida, ficava fuçando e tal. Eu lembro que uma vez um garoto jogou um rolo compressor dentro do córrego. Moleque, a raça maldita. Ah, filha da puta. O Alexandre, o ouvinte Eduardo Diniz diz que no Imbu das Artes, onde morava, as ruas não eram asfaltadas. Menos a rua dele, é por conta de ser a rua da escola. Mas, como o pai dele era vereador da cidade, a molecada vivia dizendo que este era o real motivo da rua ser pavimentada. Faz sentido, a molecada era esperta. O Alexandre, mas eu acredito realmente que o pai dele não tinha usado essa influência toda para pavimentar a rua. E sim, um grande motivo foi a escola. Escola essa que foi feita por causa do pai dele. Que deveria ter sido um político bem do filho da puta.